Papa da Casa Leste, Papa Romeu, boa tarde. Autorizado Vou Irem para chegar de Irem, reporte para descida o Juliette Hotel Romeu. Quente, Juliette Hotel Romeu, plano de instrumento cancelado 1726, deixa para o 1500 pés, hoje chama 014, autorizado direto Ciaza. Para descida, 1663, 1626. 1626, desça para 2500 pés, autorizado LSX-Ray, pista 28, reporte estabilizado. 102.500, vai portar estabilizado, autorizado LSX-Ray, da 28, 1626. Tem 3560, complete final, chame torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, até 3560, uma boa tarde. Boa tarde. Rádio Olimpo 07. Capatango S. Golf Sierra, deixa para 3.000 pés, a gente chama 014. 3.000 com 14, Golf Sierra. Salvador, boa tarde, tá 3560, agora uma milha, CA 2364 estabilizado no LSXV. Então 3560, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, informo o P3 da Força Aérea iniciando rolagem pista 28. Paciente aguardando informação de pista livre, tá 3560. Voo 1964, desce para 2500 pés, a gente chama 014, autorizado ILS X-Ray pista 28, reporte estabilizado. 2500, 2014, reportamos estabilizados, voo 964. Agora deu visual com 1100 pés, está 3560. 21 no 1100 pés de teto, já visual com a 28, autorizado pouso, vento 200 graus com 08 nós, está 3560. Ok, livre pouso, Putan 3560. O Olimpo 07 decolado aos 29, mantenha pro até 2500 pés. Chame o controle 1208, tenha um bom voo. Se você vai chamando 208, vai manter a proa até 2500, o Olimpo 07. Apenas o brilho da pista, Putan 3560. Tá no máximo. Muito obrigado. Controle Salvador Olimpo 07, tá mantendo a reta de decolagem, tá cruzando 1800 pés. Olimpo 07, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100 na saída São Bruno. Para 100 na saída São Bruno, Olimpo 07. Controle, voo no 164, desvia esquerda, proa 075 por 20 milhas. Gente, voo no 164. Após desvio, solicita proa de Oprim. Autorizado a PRIM após desvio, voo 964. Após desvio, voo na PRIM, voo 964. É 326, está estabilizado no INS. Chaname 326, completo sinal Chame Torre, 118 do sinal 95. 3295, Chaname 326. Libere a esquerda, mantenha a posição antes de ingressar na Alfa e chame o solo 121.9. Ingressa a próxima esquerda e mantenha a posição antes da Alfa 219, 7356. Gente, mantenha a Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, vai manter 3. Salvador, uma boa tarde, o Chaname 6326, final da 28. O Chaname 6326, continue a aproximação, reporte visual com campo, para informação, teto estimado de 1.100 pés, 1.100 pés, pista 28 molhada, reporte visual, o Chaname 6326. Ciente, pista molhada, reportar visual, o Chaname 6326. 07. Abatanguato, seu Golf Sierra, confirma o procedimento que irá realizar? O X-Ray, Sérgio, 28. Tente, deixa para 2500 pés, após o PIT, Golf Sierra Vista 363. Autorizado o procedimento X-Ray, pista 28, Oscar Golf Sierra. Fala, deixa eu fazer o Zulu da 28, senhorita, na gatilha, erra nada. Tente, deixa para 2000 pés. Procedendo na chegada do PIT, autorizado o ILS do U, reporte estabilizado, Oscar Golf Sierra. Golf Sierra, descendo para 2000 pés, é portará estabilizado no Zulu da 28. O nono 64 atingindo 110. Descendo o nono 64. Voo 964, desça para o nível de voo 050. 050, o nono 64. Estabilizou o 964. Voo 964, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 1895, obrigado. Chame 326, negativo visual. Agora sim, está visual, chame 326, avistou a 700 pés. Cliente, o Chaname 6326, o vento 200 graus com 07 nós, autorizado pouso, pista 28. Autorizado pouso na 28, o Chaname 6326. 507, prossiga. Precisa um desvio de 15 graus à esquerda, por mais 10 milhas paradas para a formação. 7, livre os desvios, após desvios, voo Leda, Olimpo 07. 7, após desvio, voar a Leda, Olimpo 07. Salvador 964, vai passar o 364 estabilizado. 1964, continua a aproximação, informa o Airbus da Avianca tocando a cabeceira 10, aguarde pista livre, gol 1964, teto estimado de 700 a 800 pés, final da 28. 7964 confirmado, está tocando na 28. Precisa o Olimpo 07. Mantenha a restrição do Massantena por 07, 70 vezes. Autorizado nível 260, Olimpo 07. Gente, para 260, Olimpo 07. Papapá, Juliette, até o meu controle. Informa agora as condições do campo, instrumento, teto de 700 pés e visibilidade de 3.000 metros, chuva leve. Gente, plano modificado do 1735, alteração para sinal ILS X-Ray, curva esquerda para o 100, desça para o nível 050. 100050, o 964 após o PRIM, voo 362. Voo 964, prossiga na chegada até TPIP, após TPIP autorizado Sierra Vista 363. Certo, após TPIP, Sierra Vista 363, voo 1964. Para. Voo 964, redução de velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. Certo, vai reduzir para 200 nós, voo 964. A pista está livre aqui para nós, 964. Aeronave da Bianca está passando o ponto de espera agora da Charlie, liberando a pista, autorizado pouso na 28, 200 graus com 8 nós. Livre pouso, 964. Estabilizando no curso do lote o Golf Serra do NDB Zulu da 28. Abatão Golf Serra completo sinal de Semitorre, 18 do sinal 95. 295 Golf Serra. Alfa Semisolo, 121 decimal 9. Queira da mesma reposição, 29 com a palavra, obrigado. Torre, o Papatão Golf Serra, estabilizado no curso do lote do NDB da Zulu da 28. A 295 totalmente prova, com a sua exercício decolar imediato. Posta Golf Serra, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Golf Serra, aguardando, senhor. Oceania 6315, autorizado. Alinhar e decolar pista 28, o vento 200 graus, 09 nós. Decolagem e decolar imediato, 6315. Passa 2500. Autorizado o ILS ativei após ser feito, encontrar estabilizado. O nono me afasta. Bem, pista 28 molhada. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Certo, Oi, Salvador, boa tarde, azul 27114, próximo ponto de espera da 28. Azul 27114, boa tarde, mantém o ponto de espera da 28. Mantém ponto de espera. Então, aí, informa que o Oscar passando agora no 1810, completamente visual com a 28. Azul Oscar, continue a aproximação, aguarde autorização. Oscar. Oceané 6315, decolado aos 39, mantenha pro até 2500 pés, chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, vai chamar o 6315, obrigado, boa. 7. Oceané 6315, passa 1500 pés, boa tarde. Oceané 6315, boa tarde, contato radar. Tudo para o nível de voo 360, da presente autorizado direto Leda. Muito obrigado, Leda. Vando Leda, acelera por 3 horas. Papatão Gótica Golf Serra, autorizado pouso pista 28, vento 200 graus, com 07 nós. Pouso 2-2, mostra como que é. ILS, gol 1964 e reduzindo para 1-6-0. Gente, gol 1-1-6-4, completo sinal, chame Torre, 1-1-8, decimal 9-5. 4, 5, 1, 9, 4. Salvador, gol 1964, ILS com a 1-0 indicada. Gol 1164, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Para informação, deve estimado de 1700 a 1800 pés. Pista 28 molhado. Gente, estamos a 2700, avisou para o campo. Gente, aguarde pista livre, gol 1164. 64. Oscar Mike Yankee no pátio 4, já acionado? Afirmativo, está acionado, solicita táxi. Até um pátio 4, onde vai realizar um cheque de potência e posteriormente chama para decolagem, ok? Cliente do cheque no pátio 4, reporte para iniciar o táxi. Oscar Mike Yankee. Chamará para o táxi, Yankee. Gente, mantenha o nível 050 do Leste até Romeu. Angosta Golf Sierra no solo aos 4-2, libere à esquerda na Taxiway Eco. Mantenha a posição antes de ingressar na Alfa, chame o solo 121 no decimal 9. Eu vou de volta, Olimpo 07, controle. Pode controle, vai chamar Recife 128, decimal 35, 125, decimal 10, o Olimpo 07. Autorizado 190, Juliette, tá Romeu. O vento 190 graus com 08 nós. Autorizado pouso, pista 28. Leve pouso 28, 1964. Excelente, 6315, autorizado, direto Mótiva. Mótiva na prova, obrigado senhorita pela coordenação, 6315. Torre Salvador, azul 2794, está visual para o tráfego na curta, após o mesmo autoriza alinhar e manter? Afirma, após o gol, passando agora a cabeceira 28, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 28, azul 2794. Ali mantém o 2794. E 5 meses de visibilidade sem chuva. Autorizado, o visual especial, Juliette até Romeu, deixa para 1.500 pés e a parte visual com o campo. O 1164 no solo aos 4-4, libere à esquerda da Sweet Charlie. Chame o solo 121 decimal 9. Charlie 219 gol 2164. 27-14, autorizado a decolagem pista 28, o vento 190 graus, 109. Livre decolagem da 28, azul 27-14. Boa tarde, tá falando, é mais Pernambuco, tá encerrado no táxi. O quanto visto, vamos passar o quanto pronto para táxi, até Romeu. Tá com 4 a bordo, aqui, tá? Ok, 04 a bordo, chame pronto para o táxi, mais Pernambuco. Ok. Azul, 2714, decolado aos 47, mantenha a proa até 2500 pés, chame o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. Mantém proa 2500, chama 208, azul 2714. Gol 1097, ciente da informação Zulu, descida 150. 1097, boa tarde, autorizado chegar de pitch, desça para o nível 050. 050 na pitch, após Anto, a gente pode voar o 361 para interceptar o Trey? Autorizado, gol 1097. Graças. Controle Salvador, boa tarde, azul 2714, decolado, mantendo pro. Azul 2714, boa tarde, contato radar, mantenha a proa até 4 mil pés, após autorizado direto Barreiras. Informa tráfego 1 hora, 7 milhas, cruzando 3 mil pés, esperando 1500 pés, para pouso na pista 17, um Sierra Romeo 22. Vai manter a proa até 4 mil, depois direto Barreiras, azul 2714, não tem o tráfego, não esquece. Papapapaz, Leste Hotel Romeu, já avisou com o campo. Sim, chame torre 118, decimal 95. Chame 6315, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 1835, 3251, 6315, muito obrigado, mestre. Mas tá, vou sanitar o táxi até Romeu, 102, olhando até Romeu. Tá, vou comprar. O Juliette até Romeu, qual o pátio, destino? Pagar a bata. Gente, o mestre Rago aguarde para o táxi. Tchau, Bonfi. Afirmativo então, Bonfi, o 0097, mandando pista 10. Voo Bonf para a chegada Bonf, ele é X-Ray da pista 10, gol 1097. Bonf X-Ray da 10, gol 1097. Pro 1097, voa ao Sierra Vita 367, pode interceptar o Whisky da 10? Autorizado, direto Sierra Whisky 367, gol 1097. Então, Romeu confirmando já visual com o 7? Afirmo. Tô na vertical da Enrimark, já na final da 7, baixa travada. Gente, papapá, Juliette, até Romeu, autorizado pouso, pista 7, o vento 160 graus, 09 graus. Prato, Romeu. vai embora sem falar um oi pra mim, né, Pereira? Deixa você. Oi. Controle, só confirma que o azul 2714 autorizado direto Barreiras, cruzando 5000. Autorizado, direto Barreiras, o azul 2714. Direto Barreiras, 2714. Chinelo 142. 3193, autorizada a decolagem, pista 28, vento 190 graus com 08 nós. Decolagem autorizada, 3193. Boa tarde, azul 2715. Azul 2715, boa tarde, autorizado chegada a man, desça para o nível 080. Descendo para o 080, azul 2715. Solo 53, autorizado backtrack, retorno via Romeu até a bata. Fica atento ao Max Terra Wolf saindo do pátio e alinhando na cabeceira. Perfeito, graças, Romeu. Olha, beleza. Obrigado. Mantenha indicada de 2109, número 3 na aproximação. Ok, 2109, é o número 3 na aproximação, azul 2715. Controle Salvador, uma boa tarde, hoje é 163-104, cruza o 200 para 150 na Bomédio 1. Chamamento 314, boa tarde, autorizado chegada Bomédio 1, deixa para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, o número 2 na aproximação. Autorizado Bomédio 1, 0-5-0, reduz 2-5-0, Ocean M1-142, autorizado alinhar e manter, a 0-1-0. Alinha 0-0, Ocean M1-142. Lembra, obrigado pela colaboração. Valeu, Pereira, bom. Pereira, abraço. Deixa o Zé Romeu, boa tarde. Como é que é, que até o, autorizado o táxi, até o ponto de espera da Oscar. Até o ponto de espera da Oscar, parou, Oscar Mike. Está 3193. Limitando 3493, está 3193. Azul Salvador, uma boa tarde, boa tarde, Azul 4462, boa tarde, contato radar, a 67 milha sudoeste de Salvador. Autorizado de chegada Bomed 1, reporte para a descida. Autorizado Bomed 1, Azul 4462. Azul 4462, mantém indicada de 2209, número 5 na aproximação. Não, 2209, Azul 4462. Romeu, Max Serra Golf, autorizado a decolagem, pista no 7, o vento, 180 graus, 05 nós. Autorizado, Max Serra Golf. Após a passagem da aeronave decolando no número 7, o Oscar mais lento pode ingressar? A Mike Yankee afirma, após a passagem do Serra Romeo 22, autorizado a alinhar e manter. Após o ingresso, o Oscar mais lento. Azul 4462, que é o Azul 4462, desça para o nível 060. O meia controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, e pra vocês que ficam aí em Salvador, vou pedir barco, viu, porque tá vindo muita água. Valeu. Controle Salvador, Papa Romeo Mike Serra Golf, decolada sua escuta, vai iniciar a curva. 7, Papa Romeo Mike Serra Golf, contato radar, sobre inicialmente para 4000 pés, na saída Momo. 4000 e a Momo Mike Serra Golf. Está alinhado, estou pronto. Sim, a gente mantém a posição, mas como é que é? Aqui. Hoje eu chamei a 304, Proa 0, 30, por Vista Vídeo, para estar com a maçã. Sente, livre dois só para informação, o tráfego decolou da 17 com curva à esquerda, está realizando o cruzamento do campo, após ser autorizado a decolagem. Guardando, 642. Mike Serra Golf reautorizado 3 mil pés. 3 mil Golf. Passarelo 2233, boa tarde, autorizado chegada Gomédio 1, reporte para descida. Para descida, alguma possibilidade de uma posição ITAP? Nós estamos com formações aqui na proa de Gomédio. Autorizado ITAP, passarelo 2233. Gente, voando ITAP está no ideal. Gente, desça para o nível 070, mantém indicada de 210 mais, número 62 na aproximação. Gente, para o 70, mantendo 210. Para Romeo Mike Serra Golf, veteração para prosseguir na subida, curva à direita, proa 005, limite 20 milis nesta proa. Mantenha ainda 3 mil pés, aguardando a ascensão. Direita 005, está situação leve desvio aqui à esquerda, direita 005, Mike Serra Golf, por 20 milhas. Goma 097, informa tráfego 10 horas, 10 milhas. Matando 3 metais, no Serra Romeo 22, rumo ao Noroeste. 7-1-0-9-7. Sonho Golf, 142, 1500, está focando. Zora, 9 milhas, rumo Sudoeste, cruzando nível 065 para o 050, um Bravo 738. A 7, Max Ramos, 2005. Mike Yank, circuito pela direita no 7, ponta de baixo para final. Oscar, Mike Yank. Manda com 00, tem estimado de quantos circuitos para prosseguir? Um circuito só, senhor. Vai ingressar na perna de dentro e vai ir lá para final para pouso. Entendi, deixa eu ver. 18, decimal 8. 1260, 1288, azul 27, no 4, boa tarde. Boa tarde. One clear line up in the coffee. 1-0, 180 degrees, 08 knots. Roger, clear to line up and take off runway 10, Astana 6321. Chegou, Sierra autorizado cruzar no 735 para o Pátio 5. Torre, Oscar Mike Yankee, pode ingressar até na 200 da 17 pela direita? Afirma, Oscar Mike Yankee. Circuito pela direita, reporta girando base. Passará girando base, o Yankee. O 04 mantém posição. Mantém a posição de 04. Gente, mantém presente pro X, mantém 050, o chame a 3 no 4. Pode prosseguir na descida, o 3 no 4. O chame a 3 no 4, desça para 4 mil pés, a gente chama 0 no 4. 4 mil pés, 1 0 no 4, o chame a 3 no 4. Azul 4462, reautorizado nível de voo 080. 080, reautorizado descido, azul 4462. Acero do 2233, reautorizado nível de voo 090. 090, 2233. Controle, o Mike Serra Golf já liberou o tráfego, havia possibilidade para a bomba? Afirma, o Mike Serra Golf está autorizado na presente direto destino, livre acessão nível de voo 100. Quando possível, estimado para pouso. Como de costume, estimado de pouso 1907. O Xenon 6314 da presente voo Iduna, deixa para 43 mil pés inicialmente, autorizado a interceptar. Voo Iduna, autorizado a interceptar, desce para 3 mil, hoje chamei a 3 no 4. Azul 4462, completo redução de velocidade 2109. Redução 2109, azul 4462. Azul 2714, desça para 4 mil pés, azul chama 0 no 4. A mensagem foi para o azul 2715? Afirma, azul 2715 corrigindo, desça para 4 mil pés, azul chama 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, ajuste azul 2715. Azul 4462, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite radial 300 de Salvador. Esquerda para o 010, limite radial 300 de Salvador, 4462. 142. Azul 2714, resuma a navegação na proa de Duna. Corrigindo, azul 2715, retoma a navegação na proa de Duna. Aracaju, por 6142. Aguarde. Visual do setor. Azul 2715, retoma a navegação na proa de Duna. Deixa para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Proa de Duna descendo para 2 mil pés, reportar estabilizado na LS X-Ray, o azul 2715. Esse nome é 314, prossiga descida para 2 mil pés, reporte estabilizado. Desce para 2 mil, apontará estabilizado, chame a 314. Salvador, departe control, chame a 6321, direto no Elefa 1, departe. Chame a 6321, classic level 360, fly Elefa position. Number 1, for level 360, and fly Elefa position 6321. Estabilizado no uísque, gol no 097. Gol no 097, completo sinal, chame torre, 118 decimal 95. 295, obrigado, 097. 6142, solicita voo Aracaju. Chame 6142, aguarde a coordenação. Estou aguardando. Azul 4462, desça para o nível de voo 070. Informa o tráfego 1 hora. A 7 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 060 para 2 mil pés, irá seguir esse tráfego na aproximação. Azul 4462, desce para o nível 070. O Xenome 142, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85 e solicite o mesmo Aracaju. Tenente 2545, 2085, obrigado. Tudo Romeótica, prossiga. Bloqueio Romeótica. Gente, o que o Romeótica está no quadro 01 no 42, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 4. 0142, Rosário 1 no 4 agudo. Rosário 2233, veteração para sequenciamento. Curva esquerda para o 025, limite radial 300 de Salvador. Esquerda 025, limite a 300 de Salvador. Azul 4462, desça para 3.000 pés, azul chama 0 no 4, aguarde para voar duna. Gente, desce 3.000 pés, azul chama 0 no 4, 4462. O Xanamé 314, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 8095, boa tarde, eu chamei 314. Boa tarde. Comandante, pode controlar o Xanamé 651, request heading 300 to avoid build-up. Clear do Xanamé 631. We are heading 300, 631. Rosário 2233, o senhor precisa voar mais à esquerda, ok, senhorita? Na 10, mais ou menos. Sente autorizado, passarei 2233, desce para 4.000 pés, o ajuste chama 0 no 4. 4.014. Controle, boa tarde, com 4065, 1.300 pés. Desce para 3.000 pés inicialmente. Desce para 3.000 pés e assume duna, passo 4462. Do 4065. Do 4065, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 320, autorizado direto Leda. Leda, sobe 320, 4065. Direita, solo 2.9. Direita 2.9, 1.097. O 4.065 não tem condições de valida, não. A gente vai manter pro 1.50 por 50 milhas aproximadamente. Tente do desvio azul 4.065. Azul 2715, completo sinal, chame torre, 118 do sinal 95. Completando o patrão 1895, 2715. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 2715, fui LS. 2715, boa tarde, continua a aproximação, informa a revista livre. Ok, na verdade está livre, 2715. Parado 2233, após desvio, está autorizado direto duna. Queira presente, provando a direita duna. 59 após, né, depois na curta final, autorizado, lembra, manter pista no zero, para pronto, decolagem, 5 autorizado. Ciente, após zero, após na curta, linha e mantém, quando zero, vou no 659. Azul 4462, tráfego 11 horas, a 4 milhas, cruzando 1.300 pés para 1.000 pés, um Bravo 92 Papá. Azul 4462, gente. Xanamé 621, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. O Xanai 6321, call Recife 126.0 e Sanable 135.3. Roger 126.0 e Sanable 125.3, o Xanai 6321. Roger 4462, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, Roger 4462, autorizado X-ray da 1-0. O 1 México 9, autorizado, decolar pista no 0, vento 170 graus 099. Autorizado, decolar pista 1-0, 659. Azul 27 no 5, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 099. Autorizado pouso, azul 27 no 5. No mês com 9, decolado 02, controle solado 1, 20 décimo. 208 graus. Serra Golf, após os desvios autorizados direto do destino. Golf. Controle Salvador, boa tarde, gol 1659. Golf 659, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000, para onde Leda, sobe para o 360, gol 1659. Boa tarde, Tracajá 17, para o 17. Tracajá 17, boa tarde, autorizado chegada a Bonete 1, desça para o nível de voo 050. 050 na Bonete 1, Tracajá 1. Azul 4462, complete sinal de chame torre 118 decimal 95. Foi Salvador 119 decimal 95. Correção 118 decimal 95, azul 4462, boa tarde. Boa tarde. O azul 4065, agora o bando lida. Gente, azul 4065, chama agora o centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 251, 4065, boa. Direita, solo 2 minutos, mano. Solo 2 minutos, azul 27, mano. Papai, tem um quilo romântico, chame torre 118 decimal 95. Torre Papatango, aqui é o Zabolaça. Nome lógico, passo 360 na superficial e aponta o tempo. Qual é a sua coisa? Que nome lógico está visual campo? Arruma na curva. Gente, mantenha a espera sobre esse asa, tem previsto dois pousos, não no zero, será o terceiro para pouso Salvador, quilômetro lógico. Tony, azul 4462, 3 milhas para a cabeceira, gentileza, confirme o vento. Mano, o vento 170 graus e 10 nós. Tráfico avistado agora, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, o azul 4462. Atenção, autoriza a história sobre a Lima, para a Quilombo Alto? Sim, autorizado sobre a Quilombo Alto. Lógico, autorizado, espero sobre arrimar com curvas pela esquerda. Vai arrumar a curva pela esquerda, pula na boata. Zou 2233. Passaram 2233, complete sinal de chame torre, 118 de sinal 95. 1295, obrigado. Salvador, boa tarde, 2233, autorizado. Acelerador 233, continua a aproximação e forma a pista ali. Gente, guardando. Salvador, boa tarde, 833-67-160 com Alfa. P3367, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, vista para o nível 060. Desce 060, pode vai direto por ali pelo? Autorizado, P3367. Pelo na prova, obrigado, 67. Da Alfa, chama Solo 219. Ciência livre, próxima à direita, mantenha a ciência da Alfa. Chama Solo 219, azul 4462. Gol no 659, chama Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2235, 135 ou não? 12835, alterne 1251. 125 ou não alterna agora? Baixou, travou, passaredo. Vento 180 graus, 099. Sente o pouso. 3233 confirmando, avistou o campo aqui. Estamos com 1200. Obrigado. Tomando 33 na 7DSP para o 160 ainda? Afirme. O 3367 desce até 160, confirma. Não, autorizado, nível de voo 060, tá 3367. Ok, desce 060, 3367. Oi, o senhor Jorge, tá avisando a aeronave na próxima coluna 20, avisa a próxima luz. Filho Romeu, acho que autorizado, final no 7, como era aí que está livre. Boa. Autorizado, posto pista no 7, vento 180 graus, 109. Opa, 17, pula a barra. Faz o pouso, ultrapassa a papá, faz 180 agora, 09 na papá, ok? Opa. Passarei 2233, solos 20, direita, solos 20, decimal 9. Confirma para passarei 2233? Solo aos 20, livre à direita, chama solo 20, decimal 9, passarei 2233. Livre à direita, 219, passarei 2233. 256, está no ponto de espera da 10. 256 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 190 graus e no 0 mais. Alinha, decola 10, ouro, 256. 620, boa tarde, autorizado chegada a Bomed 1, desça para o nível 070. Autorizado Bomed 1, desça para o 070, pode ir para a volta, pode voar direto em Goro 620, inicialmente mantenha a chegada, número 3 na aproximação. Número 3 na aproximação, vamos ver aqui. Quilômetro Oscar, autorizado táxi, passe 5, com chegou. Confirme sua velocidade indicada? 220. Confirme 220? Afirma. Tente. O Tracajá 17 tem condições de manter a 300 velocidades até a próxima duna? Gente, mantém então o Tracajá 17, eu vou e Duna da presente. Vai voar a Duna, vai manter o 2309. Tem 3367, número 2 na aproximação, redução de velocidade 220 mais. É 220, nossa, 3367. 08, obrigado, seu boa tarde, até a próxima. Salvador, boa tarde, Gol 256, por favor. Gol 256, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, pode voar direto PUCA. Autorizado, PUCA, Gol 256. Vamos PUCA, obrigado. 17, vento 190 graus, 109. Uniforme, decolagem 25, controle 120, décima 8. Gente, 208, boa tarde, quero falar. Tracajá 17, desce para 2000 pés, hoje chama 014, autorizado ele é check-in, reporte estabilizado. Tracajá 2000, comigo para tudo, vou reportar estabilizado, Tracajá 7.